Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web. Edição para esta segunda-feira, dia 19 de maio de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer-nos três temas interessantes, digo eu. Um deles, enfim, nós sempre ouvimos uma música dos Ocarina Dream. Hoje vamos ouvir outra, chama-se December 7. É uma. Nós nunca tínhamos ouvido esta obra, vamos ouvir esta composição, por parte dos Ocarina Dream. Permita-me nesta edição, Eric Hansen, com um ritmo e uma sonoridade diferente para o tema que George Michael popularizou, Careless Whispers. Por fim, ficamos com Gil Ventura, ao saxofone, um dos nomes mais influentes da música instrumental, tocando um tema de um dos nomes mais influentes do mundo da música cantada. John Legend. Lennon, aliás. Música chama-se Imagine. John Lennon morreu em 1980. Foi assassinado por um fã. Gil Ventura avive-nos a sua memória com o seu saxofone. São as três músicas desta edição do nosso Nota 7. Uma boa tarde ouvinte e até amanhã.